queria te dizer. Foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. Aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sei que se perceba, a gente se encontra pra uma outra folia. Pensar que é festa, vou dançar, cantar, é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E amargure o tempo, deixa meu corpo, minha alma vazia. Sei que se perceba, a gente se encontra pra uma outra vez.